Roger that, call 7100 to taxi, call tower 118, decimal 95. Taxi, call tower 118, Entrei 517, chame Centro Recife. 128, ao término 2600. 288-2600-3517. Serra Kilo Delta, autorizado táxi. E Alfa, reportante de Alfa, reportante de Sevilhante. Alfa, Estimativa 83890. Gente, só um minuto, copo 3890. Prepara a saída Puca Caju. Puca Brazilian Forces 7100, ready to taxi. Brazilian Forces 7100, QNH 107, report to hold short taxi hotel. Watch at the hotel. LS-X-Ray, o 759. O 759, 12, 1, 8, decimal, 9, 5. 1895, bom dia. O ingresso Patino via Alfa, reporta na Lima. Patino via Alfa, reporta na Lima. Salve Salvador, eu vou 40-40-03, estacionamento. Autorizado 03, chama táxi, azul 4040. E se tiver que ser ameaça, azul 4040. Bom, 93, no salão 56, libere a direita via Fox, aluno 21, decimal 9. Fox 1219. Corri, bom dia. É o Gol 1759, vai passar Simbra no ILS da pista 10. Bono 759, continua a aproximação, aguardando pista livre, informo negativo sua sobre o campo, pista molhada. É negativo o quê? Desculpe. Negativo, chuva sobre o campo. Pista molhada. 759. Novo Salvador, bom dia, gol 1093. 1093, bom dia, autorizado o táxi. E Alfa reportando sua Juliette. Alfa reportando sua Juliette, gol 1093. Salvador Ground, good morning, azul 40, information hotel. Request, coming in to hotel. Salvador 4201, maintain the frequency, are you taking off? Alright, it will be block 1, alright? Departure. Departure is dialed at the module. Papa Pastor, aqui é o Delta, autorizador Lima Mike, Quebec, né? Quebec chama a torre para cruzamento 1895. Lima Mike, Quebec, vai chamar a torre para cruzamento. 093, autorizado ingresso 419 Juliette, posição 06. Juliette para 06, gol 093. Taxi Azul 4040 com 117 a bordo, 1320 alterna Galeão. Autorizado táxi à direita, Índia, ponto para a pista no 0 Torre, 9895, que ilegal no 097, Azul 4040. 1017 livre táxi via Índia, ponto zero da 10, Azul 4040. Papá, ao estacionar a frequência livre. Prontinho, está autorizado o cruzamento, ou estacionar a frequência livre, certo? 1-5-1-7-5-9, no solo 0900, direita, linha, solo, no 219. 3-1-9, obrigado. Force holding short, the hotel to cross the 1028. Maintaining hold short, Brazilian code 7100. Holding short. Ju, transponder 5523, contribuindo 208. Cano 3290, autorizado Recife, nível 330. Rota conforme o plano, peso 117. E 1210, como exigida na saída pouca, Caju. 5523, ao transponder. Controle 1, 208. Transponder 5523, corteja novamente, por gentileza. Transponder 5523, botão 3890. Correto, cotejamento, chama para você na posição 09, da 3890. Chamará, tá 3890. Gol 759, autorizado o táxi Alfa, reportante da Juliette. Tá, da Juliette, não faz mal. E Delta, maintaining position, contact ground 121.9. Maintaining position at Delta, calling the ground at 121.9. Salvador Ground, Brazilian Air Force 7100 at Delta. Brazilian Air Force 7100, do you have the traffic in touch going 737 of the GO company? Repeat. After your left, you dispatched the Boeing 737 of the GO company. After you appeared to ingress Alpha report before you left. After the GO company aircraft will follow at Alpha, Juliet, India, and then the whole shot of 1-0. Report before Juliet, Brazilian Air Force 7100. Report before Juliet, 00. Report 201, you ready to copy? Yes, sir, 4201. Azul 4201, you're clear to Campinas Airport, SCA Bravo Kilo Papa, confirm your 5 player roof, the level 340. Runway 10, first turn to your right, dial departure after Leda, Motiva transition. Intercept the Azul 10 after confirm. The squawk 5520 and the control 120.8, Azul 4201. Roger, Azul 5201, clear to Campinas, S-File 340. Departure will be dial, transition Leda. Squawk 5520, Alado Control 108, position. Is the departure again, dial Leda Motiva. Dial Leda Motiva, Azul 4201, thank you, sir. Is that correct? Report ready to start up at the position 01, Azul 4201. You're correct. Azul aos 04, chama controle 208. Afirmo, decolou ao 04, controle agora 1208. Gente. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, ar por elefa, ano 1700. O 4040, contato radar. Tudo bem, mantenha nível de voo 300. Da Arbor. Gente, 300, 4040. 10, call the tower 118, that's 495. Azul 4040, solicita manter a proa 240 por 10 milhas, livrar uma pequena formação. Desvio azul, reporte ao término, 4040. Gente, 4040. Brazilian Air Force 7100, clear line up and take off runway 10, wind 350 degrees, 04 knots. Clear to line up and departure, sorry, clear to line up and take off Neptune 00. Para hoje, ela é o 4040. Thank you. Controle, bom dia. Grau 9930, descida para 150 na Frodimari, agora com 309 entrada. Grau 9930, Frodimari para interceptar a chegada, descida autorizada até o nível de voo 050017. Para o 0017 na Frodimari, batendo 309. Bravo para cargo 6570, solicita posse de táxi, manter a proa por mais 5 milhas, vai estar uma formação. Reporte ao término do desvio 6570, descida autorizada até 2000 pés em 2017. Afirmativo. A cargo 6570, à direita na proa 060, resolver o desvio para o localizador? Não, então, fica ruim. Eu vou ter que manter a proa 036 depois de TAP por 5 milhas. Aí dá para a proa Duna para interceptar o LR. Gente, reporte ao término do desvio para prosseguir na sala final do procedimento do LR. Brazilian Force 7100, Airborne 09, a contato Salvador, departure 120-8. 120-8, good morning, Neptune 00. 040, chame Recife, frequência 128-8. Recife 1288, azul para 040, traço bom dia, manda lá. Salvador, bom dia, o Rio 5970 está cruzando nível 230, sentido ao campo. Do you have the condition to begin immediately the push? 75 será o número 3 no sequenciamento, vai seguir tráfego da Sideral à direita, 2 horas, 12 milhas, mesmo rumo. Cruzando 170 em descida. Gente, Rio 5970. Pode voador no Aston? Para cargo 6570 para o localizador direita, ou a 080 livre LR. Ok, obrigado. Salvador Departure, Brazilian Air Force, 7100. Brazilian Air Force 7100, climb and maintain flight level 100, Momo de parte, 7100. 7100, climb into flight level 100, Momo de parte. Informação hotel para Brasília. Chile 6225, chamou qual para Brasília? É afirmativo, Brasília, informação hotel. Agora só um minuto, cobre. ILS, o ATA cargo 6570. Gente, ATA, chame Torre 1895, bom dia. Obrigado. 6570, está estabilizado no ILS. Ah, 65, 70, ajuste de altímetro no 097. Vento calmo, reporte visual com campo. Ativo, pode informar se está chovendo. Confirme, abre também 570. Pode confirmar se está chovendo no momento? Não, não chove no momento, a pista encontra-se molhada. 1890 para o táxi, o PLB 149, Fortaleza, 3 horas e 20. 3890, autorizado o táxi, via Bate 1, no Índia, ponto espera pista no 0, torre, 118, decimal 95, NH1 no 0, 197, o TAM 3290. Com no 0, no 7, via táxi, pista no 0, Bate 1, no Índia, 1895, torre, TAM 3890. General 9970, efetuando desvio à esquerda por aproximadamente umas 10 milhas. Controle, federal. Tive desvio, federal. Boa, Xané 6211, situação Índia Galeão. Xané 6211, aguarde cópia, Galeão. Passou. Passou. Passou. Passou. Passou. Passou. Passou. Passou. Passou. Azul 4201, there is a traffic from Tank Airbus, coordinate of the ground staff to start it up and push after the traffic has passed behind, okay? Call me red for taxi. Roger, Azul 5979 75, desça para 3 e terra com 17. 5975 autorizado 3000, vai ajustar a pista. O 6225 para Brasília já tem autorização, por favor? Salvador, bom dia, então 2890, pode ficar a pauta no 0. Então 3890, autorizado a linha, mantém no 0. Sim, mantém no 0, 3890. APSA 6570, no solo, aos 1,6, libere a direita. Via Golf, solo no 21, decimal 9. Via Golf, 219, obrigado. Bem, nossa, vai ser de 20 graus aqui. Are we clear to push back and start up, 4201? Tem para o solo. Are we clear to push back and start up, 4201? As 4201, affirmative, comrade for our deck. Please push back and start up, 4201. 6225, copia. 4x4. Oceana 6225, autorizado destino, Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 380, via Upper Zulu no 7. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbora Elefa, curva à direita, transponder 55 no 7, controle Salvador 1-2-0, decimal 80. Brasília 380. Paulo, bom dia, para cargo 6570, livrou na Gola. Upper Zulu 1-7. Transponder 5517, controle após 1-2-0, decimal 8. Oceané 6225 está no portão 4. Oceané 6225, desejamento correto, informação em curso, Índia. Chamei para o posto 6225. Olá, Psacargo 6570, livrou na Gol, está na 6-4. Psacargo 6570, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, remota 07. Alfa, Quilo, pátio 3, remota 07. Oxana 6211, copia. Escuta, Oxana 6211, autorizado destino, Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva à direita, Leda, após DCT Irume. Upper November 857, Molso. Transponder 5522, controle Salvador 120, decimal 80. Janel 6211, cotejamento correto, chame pronto, portão 05, informação em curso, Índia. Solo, Google 1093, ciente da Índia, autorização com fins. 1093, aguarde cópia com fins. Aguarda cópia, tem a saída prevista? Arbor, voo no 093. Grato. Azul 4201, 01 on board, 4 hours and 40 minutes divert to Combi, ready. Azul 4201, taxi approved by India until holding point on A10, at a holding point, call tower 1, this small. 95, ultimate tower 1017, have a nice flight. Azul 4201, via India, 118, 95.08, I like it. Hotel Romeu Golf, aguarde cópia, confirme da colagem. Uno, no 895. 895 a todos, obrigado, bom dia. Eu Golf, um minuto para a cópia. Brasil Airport 00, normal position. Iguaçu ou Cidade Baixa? Del 9970, bom dia, livre posto, Cristino 0, vento 190 graus, 03, não? Livre posto na 190, Cidade 9970. The first 201, mantém position. Position, pode ser. Guarda. Autorização do Gol 093. Gol 093, um minuto, cópia. Bom no 093, copia. Copia 093. 1093, autorizado destino, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elefa, curva direita, via Upper Zulu, correção. Após Elefa DCT Nítibo, November India Tango Bravo Oscar, intercepta Upper Zulu 21, transponder 5531, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado com fim, nível 360, decola da 10, com primeira curva à direita no perfil Arbor, transição Elefa. Voa direto Nítibo, intercepta aerovia Upper Zulu 21, aciona 5531, o controle 1208, o gol 1093 na posição 6. Gol 1093, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso Índia. Botada pronto, gol 1093. Paulo Salvador, muito bom dia, gol 1865, informação Índia, posição 10, autorização Brasília. Gol 1865, número 2, para a cópia, aguarde. Papá Romeu Hotel Romeu Golf, copia. Hotel Romeu Golf, do L ponto da RMA para o L ponto da RMA, destino final, 500 pés, inicialmente decola com proa whisky, já coordenado com controle, o transponder 01132, em caso de falha, 1208, controle, a torre 18, decimal 95. Hotel Romeu Golf, confirme a frequência do controle da torre. Hotel Romeu Golf, cotejamento correto, chame a torre 98, decimal 95. No trás, me informar, comprou o uísque, reporta fora do solo. Oi? Confirmado, chegando 7-3. 973, identifique, chegada a Mari, Guana Pro de ETAP, descendo ao 050. Torre Salvador, o Rio 5975, estabilizado na final. 975, continua a aproximação, guardando pista no zero livre, informa pista molhada, reporta visual pro campo. Gente, reportar a visual com o campo 5975. Hotel Romeu Golf está fora do solo, 500 pés para o Alwiz. Hotel Romeu Golf, apenas agora um aeronave da Rio passando externo, não vai ter filho para o Alwiz. A gente já tinha no 017, chama o controle 1208, por favor. Chamará o controle e não vai interferir com estão no zero até o Romeu Golf. Fazendo a porta 100, reach, maintenance, flight level 100. Roger. Controle, bom dia Papai Romeu, até o Romeu Golf. 1865, afirmo, estava faltando só o seu nível de voo, agora já tenho, copia? Copia. Bom, no 865, autorizado destino, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elefa, curva direita após a decolagem. Transponder 5535, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Brasília, eu vou no 865, nível 360, Upper Zulu 17. A decolagem pista 10, perfil Arbora Elefa, primeira curva direita. Transponder 5535 e o controle 120.8. Boa noite, 865, cotejamento correto, informação em curso agora, Juliette, chame pronto. Gente, grato, boa noite, 865. Solo, Oxané 6225, está no portão 4 para pushback, acionamento. Oxané 6225, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 04. Livre, chama aí para o táxi, 6225. Mike X-Ray, Mike, prossiga com instruções de reboque. Bom dia, a posição de remota 14 para a posta número 9, bate principal. Prime 3820, fly heading Lida, 420. 3890, chame centro Recife, 2685. 2865, Sedetão 04. 65? 1865, para coordenação do possível reboque, confirme estimado para solicitar acionamento. Enable 12545. The Recife Control Center at 126.85, 125.445. Do reboque da remota 14 do Pátio 1 até o portão 09 do Pátio 1, no reporte no terno. Reportarei no terno. O Xané 62, 1-1. Livre acionamento, chame pronto para o táxi. Solo Salvador, o Rio 5975. Rio 5975, táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, Solo, Xané 6225, 122 a bordo. Completando, são 3 horas e 30 de autonomia, alternando com o fim. Xané 6225, táxi via Índia, no ponto de espera, chame turno no 8.95, ajuste no 0 ou no 7, bom voo. 17, obrigado, segue Índia, ponto de espera, 18.95, Xané 6225, bom dia a todos. Santos, 1 November. Bom dia. Confirme qual o nível? Rio 5973, Zona Pro de Duna. Está para 2017, livre LS. 2017, livre LS. Gente. Xané 6211, táxi aprovado via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 8.95, ajuste no 0.17, bom voo. 0.17, Salvador, bom dia, o Fox Zaguedo 2229, informação Índia. Passaredo 2229, identifique, chegada Mari, vai na Projetap e reporte para descida. Projetap, reportada para descida. Cross 150 Azul, Fox Zero Run. Fox Zero Run, roger. Sou 495 pela cidade de casa. Azul 495 pela cidade de casa. Tá mantendo 240. Reduz para 220. 220, 2, ou 495. X-3 Mike, Paulo Salvador. Mike X-3 Mike, Paulo Salvador, ciente, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 963, ciente, informação Julie, posição 07, autorização para o Galeão. Gol 963, aguarde de cópia, Galeão. Gol 133905. Ativar voar, Zulu Novembro, autorizado destino Serra Novembro Delta Hotel, nível 105. Decola no 7, restrito 1000 pés no corredor Axé, após conforme rota do plano de voo. Transponder 5524, controle Salvador 120, decimal 80. Zulu Novembro, copiado 04 a bordo, cotejamento correto, chame a turno no 8, decimal 95 para o táxi. Informação em curso, Juliette. .380, saída Arbor. Sobe nível 380 na Arbor, Oceania 6225. Mas a Kuma pode seguir direto a Arbor ou Elefa? Tem a saída, aguarde. Mantenha a saída, Oceania 6225. Controle, o Rio 5973, vou na direita para 7070, está a formação em 6 filhos a retorno à Projedona. Já pode Projedona. Certo. Salvador, azul 2775, descida. 2775, desça para o 060. Do 060, 2775, tem alguma velocidade recomendada, senhor? Esse é o seu critério. Obrigado. 660, sobre novembro 857. Pista 10, Dael, Leda, faz voo direto Irume, transponder 5530, controle 208, voo 963. Voo 963, protejamento correto, chame pronto, portão 07, informação em curso, Juliette. Até. Solo voo 1865, posição 90, puxa acionamento. Voo 1865, autorizado acionamento, chame pronto para o carro. Autorizado por estacionamento, pode chamar para o táxi, voo 865. Agradecido, Pastor Aguedo 2229. 2229, desça o 070. 070, 2229. E a prova do Duna, 597. Senhora, Alfa Tango está no pátio 3, solicita reboque para a posição 01 do pátio principal. Do início do reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. A afirmativa iniciado, iniciará reboque, chamará para ingresso ao pátio principal Alfa X-Ray Tango, obrigado. Graças com dois, né? espaço 958 para o localizador direita 050, desça para 2.000 pés, livre LS. Direita 050, descendo para 2.000, livre o 4958. Bomba 419, identifique chegada bom, ofereça para 4.017. Salvador, Canadá 211, bom dia. 211, suba ao 360, saída da El. Israel, 360, Canadá 211. O 2775, desça para 3.000, 1017. 3.017, 2775. Localizador 5973. 08 Lena. Leda 62111. Leda, muito grato, Leda. 5973, Torre, ano 895. 18895, grato. 4958 para reinterceptar o lote, curva direita, por 120. Direita 120, do 4958. Controle, copiou o hotel na volta, está na região da Monocô e do Atendezinha para dentro. Vai para onde vai ficar nessa região? Ah, sim, vou me chamar para retorno de imagem. 3195, ajuste chama 097, boa 895. 865. 1.000 pé no Corredor Axé, novembro. Rio 5973, livre curso, piscina 0, vento 030 graus, com 2 nós. Ok, vento calmo, grato. Fala, só confirma o curso na 096, está autorizado com os pés. 295, boa. Para os pés, na posição 6. Fono 093, então a aeronave da companhia que vai passar a retaguarda, aguarde. Gente. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4958 no localizador. Azul 4958, bom dia, continua a aproximação. Reporte visual com campo, ajuste no 097, com pista molhada. Ciente, vai reportar visual, o 4958. 2.000, livre LS X-Ray. 2.000, tá livre X-Ray, 2.775. Passaria do 2229, direita para 3.000 pés, 1.017. 3.017. Parte principal. Alfa X-Ray, tango, aguarde. Afirmativa, X-Ray, tango, no aguardo. 1093, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Você passará para o táxi, turno 093. Three Tango, autorizado, prosseguiu o reboque até o portão 01. Afirmativo, autorizado, Three Tango, chamará calçado no gate 01, obrigado. Estrada no 0. Mandei passar. Na 6225, chame Recife, 288, alterno 260. Chama agora Recife 1288, alternado no 260, chama 6225. Ó, o azul 4958. 4958, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 4958. Eco 1 November, vai tentar o Robson 44, sua posição de 1 hora, 2 milhas, mantendo 500 metros. November, 500. Hotel Romeo Golf, atente traço do Eco 1 November, um para Alfa 31, passando a Petuba, mantendo 1000 pés com destino ao Farol da Barra. Já sabe que o Alfa vai recuperar bem mais 7 gols do Hotel Romeo Golf. Nossa, pista molhada. Livre para os 4958. Quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, tem o 973. Proa 080 para evitar formação. Livre de desvios após Duna, 2229. Livre de desvios após Duna. Estabilizando a Crater 775. 775, torre, ano 895. 895, obrigado. Salvador, bom dia. Azul 2775, estabilizado no X-Ray. Azul 2775, bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 2775. Ué, por informar, considerar qual é a saída em uso para a força dentro? 5973, previsão Momo, transição Croti. Solo Salvador, Gol 9093, o PLB 179, 3 horas e 4 de autonomia, Guarulhos é alternado para o TAC. Sendo o meu pé, o Zolo 90. Yeah. No ponto de espera, chame turno no F-1995, ajuste no 017, bom voo. Está desautorizado via parte 1 e Índia, ponto de espera da 10895 com 1017. O Gol 1093. Qual é o seu novembro com a proa ideal para o destino? Está bom, senhor. Livre ascensão 1105, Zulu novembro. Está no reboque para o Gate 1. Muito obrigado, tenha um bom dia. Alex Rei Sango, Paulo Salvador Ciente, bom dia. 329 ou 4950. Falou, Salvador. Bom dia, Azul 4950. Bom dia, Azul 4958. Táxi via Quilo, pátio 3. Quatro nove cinco. Confirmo com o Xena 621, no chame Recife, frequência 1251, alterna 3395. Lima, tem pista no zero? Lima, tem pista no zero, boa noite, 65. 2775, são 247, direita no 219. Direita 219, 2775. Solo Salvador, bom dia, azul 2775 na época. Azul 2775, tá? E aqui no pátio 3. Aquilo pátio 3, 2775. Corrigou 9093, ponto espera da 10, pronto. Pô, no 093 mantém a ponto espera da 10? Mantém. Estabilizado, passaredo 2229. Passaredo 2229, chame torre Salvador em 1895. 1895, bom serviço. Pô, no 649, desça pra 2017, livre LS X-ray. 2197, autorizado ILS 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Voo 965, decimal 49, controle 120, decimal 8. 1 2 3 9, livre pouso, pistão no 0, vento 360 graus, com 3 nós. Pouso no 0, vou sair. Saída Arbor. 360, subida Arbor, voo 5975, tem um pré-aprovado nível 350. Copia ou aguarda a coordenação? Confirmado, está pré-aprovado 350? E o 5975 afirma, na minha strip tem um nível aprovado 350. Confirme, solicita 310 ou 350. Aguarde. Salvador, voo 96309. Voo 963, confirme construção? 07. Voo 963, autorizado acionar, chame pronto para o táxi, portão 07. Está autorizado chamar em voo 963. Solo 5975. E o 5975, solo Salvador. E o 5975, copia. E o 5975, autorizado destino Sierra Bravo Foxtrot Zulu, nível 350, via Upper Zulu 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva à esquerda. Transponder 5572, controle Salvador 120, decimal 80. Fala da pista 10, terceira, saída Momo, transição Froti, após o reforço 19, após conforme o transponder 5, 572, controle 1208.